Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Guerra Peixe, Lorenzo Fernandes e Walter Burle Marx. O nacionalismo é uma parte da herança das formulações estéticas do século XIX e, como tal, apresenta uma série de problemas a seus defensores hoje. Por exemplo, como distinguir o compositor que escreve música brasileira por um impulso natural incontrolável daquele que adota o nacionalismo como uma doutrina imposta artificialmente à sua imaginação? Este dilema sempre esteve presente na obra dos compositores do programa de hoje. Lorenzo Fernandes foi, ao lado de Mignone Guarnieri, uma figura de ponta no período mais essencial do nacionalismo e, como eles, era filho de europeus, tinha um preparo técnico excepcional e um impulso ideológico para a adoção do nacionalismo. Muito de sua produção dá a impressão de que os temas tendem a apresentar características nacionais a qualquer custo, o que gera um certo conflito com sua natural urbanidade e cosmopolitismo. Este conflito acaba sendo um dos aspectos mais atraentes de sua obra. Lorenzo Fernandes faleceu com apenas 50 anos, no momento em que suas obras eram tocadas no mundo todo. O Brasil dos anos 40 tinha dúzias de violinistas, mas não havia ainda nenhum concertista de violão. Faltou, portanto, um impulso maior para que ele escrevesse para violão e, infelizmente, deixou somente duas pequenas peças, que são, na verdade, arranjos de obras para piano. A Velha Modinha é dedicada a Segóvia e o Prelúdio é dedicado a Julio Oyanguren. Ambos eram virtuosos visitantes frequentes do Brasil. Que eu saiba, Segóvia não tomou muito conhecimento destas peças despretensiosas, mas que trazem a facilidade de escrita contrapontística que é a marca registrada de Lorenzo Fernandes. Thank you. Ouvimos de Lorenzo Fernandes, Velha Modinha e Prelúdio, ao violão Fábio Zanon. Quando se fala o nome Burle Marx, a primeira pessoa que vem à mente é o consagrado paisagista Roberto Burle Marx, certo? Pois é, nem sempre foi assim. Nos anos 30 e 40, o Burle Marx famoso era seu irmão, o compositor e regente Walter Burle Marx. As credenciais artísticas de Walter Burle Marx são impecáveis. Estudou piano com Chiaffarelli, composição com Henrique Oswald. Na Europa foi aluno de Reznicek e estudou regência com Weingartner na Suíça. Ainda relativamente jovem, regiu todas as maiores orquestras, inclusive as filarmônicas de Berlim e de Nova York. E nos anos 50, farto das dificuldades enfrentadas no Brasil, mudou-se definitivamente para Filadélfia, onde se tornou um celebrado professor e regente. Autor de 4 sinfonias e numerosa obra sinfônica, Walter Burle Marx foi fundador de orquestras, diretor do Teatro Municipal do Rio e, já nos Estados Unidos, estreou inúmeras obras de Villa-Lobos. Ele é, tragicamente, um ilustre desconhecido e, quando é lembrado, é mais pelo que fez pela música que pela música que fez. Burle Marx deixou 2 obras de violão, cada uma delas uma homenagem a seus gurus musicais, Bach e Villa-Lobos. A primeira peça chama-se Bach Hex e é uma espécie de serenata composta sobre o nome de Bach. Em alemão, as notas Si bemol, Lá, Dó e Si natural são chamadas B, A, C, H. Ela mostra claramente um conhecimento da produção tardia de Liszt e de César Franck, que também fizeram variações sobre o tema B, A, C, H. A segunda peça tem um título autoexplicativo, HVL, Saudade de Nosso Amigo. HVL é Heitor Villa-Lobos. Ela é dedicada a André Segovia e datada de 1976. Aliás, elas foram recentemente encontradas em cópia nos arquivos de André Segovia. Thank you. Thank you. Ouvimos de Walter Burle Marx, Bach Rex e HVL, Saudades de Nosso Amigo, ao violão Fábio Zanon. É bastante embaraçoso constatar que estas obras de excelente qualidade não estão sequer publicadas e que o nosso país simplesmente ignora a existência de Walter Burle Marx. Se em Burle Marx e Lorenzo Fernandes apreciamos a fricção entre o rural e o urbano, em Guerra Peixe temos ainda um outro tipo de conflito estético, a necessidade de se alinhar a uma vanguarda que é transnacional por definição e o impulso irresistível da identidade nacional com todas as suas implicações políticas e ideológicas. Guerra Peixe foi de um extremo estético ao outro e adotou o nacionalismo por convicção, já na ciência de que o cenário internacional não mais abrigava sua escolha. Nascido em Petrópolis em 1914, Guerra Peixe formou-se no choro e na música regional que ouviu na infância, ao mesmo tempo em que teve uma sisuda formação acadêmica no Rio de Janeiro. Já homem feito, travou contato com um imenso poder de persuasão do professor Kurhoiter, que havia acabado de se mudar para o Brasil, e deu uma guinada estética radical. De 1945 a 49, Guerra Peixe adotou o dodecafonismo que aprendera com Kurhoiter e tentou criar uma ponte entre esta técnica intransigente e a música brasileira. Guerra Peixe foi um pioneiro, talvez involuntário, do violão brasileiro. Sua primeira obra para violão, esta suite de 46, é a primeira obra dodecafônica brasileira para violão. Ela é emblemática de seu conflito no período e seus movimentos ponteado, acalanto e choro tentam tropicalizar a estética dodecafônica alienígena. Podemos até dizer que o uso de danças de salão é uma das facetas do dodecafonismo, já que Schoenberg usava valsas, polcas, etc. para sublinhar a atmosfera decadente. Mas esta não parece ser bem a intenção de Guerra Peixe. Suite de Guerra Peixe para violão. Ouvimos de Guerra Peixe a suíte para violão de 46, com os movimentos ponteado, acalanto e choro, ao violão André Simão. É desconcertante pensar que, ao mesmo tempo em que escrevia grandes obras do Decafônicas, Guerra Peixe trabalhava como arranjador de música popular. Enquanto Nhatali criou o samba sinfônico, Guerra Peixe desenvolveu um peculiar sotaque nordestino em seus arranjos. Depois de um longo hiato, durante o qual o violão de concerto se profissionalizou no país, em 69, Guerra Peixe escreveu a primeira sonata brasileira para violão, dedicada a Turíbio Santos. Até então, o repertório brasileiro, majoritariamente nas mãos de compositores violonistas, não tinha, na verdade, nenhuma obra deste fôlego. Aqui já temos a linguagem madura de Guerra Peixe plenamente desabrochada. A sua estrutura formal e harmônica é bem tradicional, mas cuidadosamente planejada. Seja no acalanto do segundo movimento, seja no rondó, que parece sugerir um Bumba Meu Boi, o autor evita o nacionalismo barato de botequim e nos brinda com uma obra séria e portentosa. Thank you. Ouvimos de César Guerra Peixe a Sonata para Violão de 1969, com os movimentos Allegro, Larghetto e Vivacissimo. Ao violão, Álvaro Henrique. Guerra Peixe foi um compositor extremamente fecundo e nos últimos anos de sua carreira chegou a receber muitas honrarias. É então surpreendente que, do alto de seu prestígio, ele tenha se tornado o primeiro compositor brasileiro de peso a escrever obras didáticas para o violão. Até Villa-Lobos, que era educador e tocava violão, nunca escreveu música fácil. Estudantes brasileiros serão eternamente gratos a Guerra Peixe por seus prelúdios, a sua série de breves e pelas lúdicas. Estas são, não obstante a facilidade de execução, obras de um interesse musical tão evidente que o próprio autor escolheu algumas delas e as arranjou para violão e orquestra de cordas com excelente efeito. Thank you. Thank you. ouvimos de Guerra Peixe, quatro lúdicas para violão e orquestra de cordas, órgão acompanhado, diálogo, dança negra e urbana. Ao violão, Marcos Lerena, acompanhado pela Orquestra Brasil Concerts, dirigida por David Chu. A complexa personalidade musical de Guerra Peixe produziu uma obra de violão de peso que felizmente volta à pauta depois de muitos anos posta de lado, especialmente no Rio de Janeiro. Aliás, parece haver uma rixa entre Rio e São Paulo nisso também. Aqui, Guarnieri é o compositor mais admirado desta geração. No Rio, é Guerra Peixe, que é mais tocado e mais querido. Nossos agradecimentos para Gilson Antunes pela consultoria, a Ricardo Dias, a André Simão e Álvaro Henrique por fornecerem gravações para este programa. Se você quiser enviar seus comentários, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o programa da próxima semana. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem Almir Amador. Produção Gláucia Molina.